baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Estúdio Dois Irmãos Fusion, o Toca Tudo do Pará. Irmãos Fuja. Não tenha medo, não. Me conta o que é que há. Se abra, abra o coração. Olhando em meu olhar, só te imaginar que posso te perder. Eu entro em pânico, eu perco o chão. Se houver adeus, eu vou enlouquecer. Não vou deixar você partir. Você é minha razão de existir. Sem seu amor, não sei viver. Minha vida não tem graça sem você. Minha vida não é vida sem você. De Maurício! Dani, DJ Cleito! DJ Mauro do Estúdio Dois Irmãos. Eu concordo com você. Precisamos conversar. O amor precisa de cuidar. Poder se renovar. A rotina não faz bem. Tá faltando emoção. Eu sinto falta de um tempero mais pra esquentar a nossa relação. Não vou deixar você partir. Você é minha razão de existir. Minha vida não é vida sem você. Te ver eu necessito. Você aqui comigo, mas

Estúdio Dois Irmãos. Imaginando o teu corpo ao meu,

Dois Irmãos. Estúdio Dois Irmãos. CDs do Pará. Obrigado, meu Deus.